Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Universo Ru Podcast, estamos aí de volta no seu feed e hoje estamos com o nosso spin-off. Estamos no Podcast in the Library, número 6. Este pequeno spin-off onde falamos sobre publicações impressas de Doctor Who, né, como livros, HQs, etc. E desta vez nós vamos começar com aquele multi-evento que é Time Lord Victorious. Para quem não sabe, lá no universoru.com temos toda a cobertura de todas as notícias que foram lançadas até agora sobre o Time Lord Victorious. Então corre lá e dá uma lida. Mas basicamente é um evento aí multiplataforma da BBC, né? E alguns licenciados da BBC, como eles dizem, que envolve teatro imersivo, áudios da Big Finish, HQs da Titan Comics, livros da BBC Books. E mais coisas, não sei se eu estou perdendo. Bom, tem uma linha do tempo de lançamentos e os lançamentos oficiais começaram com o Teatro Imersivo em agosto, só que infelizmente aqui no Brasil a gente não vai ter porque é só lá no Reino Unido e também em pandemia. Se você quiser viajar lá pro Reino Unido, boa sorte, né? Mas não recomendo, fique em casa, você ganha mais. Mas é isso. E o primeiro lançamento impresso foi o HQ da Titan Comics, né? Mas antes de falar dela, vamos nos apresentar. Eu sou a Jéssica Laís e hoje comigo aqui pra falar desta HQ temos o DJ. E aí, DJ, beleza? E aí, Jéssica, beleza? E aí, galera? Primeiro, cara, eu adorei ver um Dalek levando um tombo. Já valeu a pena só por isso. E temos ela, a rainha Ruvian, que destroça os corações no Twitter. Tainara, e aí, Tainara, beleza? E aí, galera, tudo bom? Tudo bem por aqui. E esse é o time que vai falar de Defender of the Daleks, a edição número 1 da Titan Comics. I am the last, but I survive. I will repair, because I must warn the universe about the Doctor. Então, lembrando as nossas redes sociais, para quem só ouve o nosso podcast, mas ainda não nos segue, é universoru.com, lá o nosso site, universoru.com, nosso site, e nossas, e também no Twitter e no Instagram, é só procurar por @universo_who. Estamos quase sempre lá falando de Doctor Who e outras coisas. Segue a gente tanto lá no Universo Who, universo_who no Twitter, quanto no Instagram. No Facebook é só procurar por Universo Who, a primeira página que aparece na sua busca. E nós também temos o nosso Apoie. Temos os colaboradores do PicPay. Muito obrigado a todos que nos ajudam a continuar no ar. Lembrando que o nosso conteúdo sempre será gratuito, mas se você quiser nos ajudar com as despesas de manter o site no ar, vai lá no nosso site, tem a abinha PicPay, que você fica sabendo como pode contribuir. E também temos o nosso PayPal. Lá também, se você quiser contribuir em duas dessas formas. E hoje o podcast é um oferecimento de Renata Rocha. Beijos, Renata, que nos ajuda lá no PicPay e é uma das nossas contribuintes e sempre contribui aqui no Universo Ru. Então, essas são basicamente os recadinhos que eu tenho pra dar. Agora falando de Defender of the Daleks, da Titan Comics. Time Lord Victorious é esse evento multiplataforma, como eu falei, que envolve vários licenciados da BBC. E a primeira coisa que temos na mão, assim, que podemos ver, é esta linda HQ da Titan Comics, que eu já devo falar, que até anotei aqui para não esquecer, que desenho e que cores, senhores. É maravilhoso, lindo demais. Mas a partir de agora começam os spoilers, então se você não leu ainda a HQ, ou se você não liga para spoiler, se você ainda não leu, pare aqui. Mas se você não liga para spoilers, pode continuar daqui pra frente. É a seguinte, ó. A sinopse da primeira edição é a seguinte. Uma nova aventura emocionante para o décimo doutor, que vê o retorno chocante de seus inimigos mais mortais, os Daleks. Mas as coisas não são o que parecem. O tempo está errado e algo está chegando que aterroriza até os Daleks. A primeira de duas edições gigantescas, dando início à tão aguardada história multiplataforma de Doctor Who, Time Lord Victorious. Então, Defender of the Daleks é escrito por Jody Hauser e desenhado por Roberta Ingranata, acho que é assim, e quem coloriu foi a Enrica Eren Angiolini. Parabéns pra vocês três, porque é muito legal os diálogos, a história, e a história do James Goss, que é o produtor geral desse empreendimento chamado Time Lord Victorious. E a Roberta, que desenhou maravilhosamente, e a Enrica, que, meu Deus, que cores, senhores, maravilhoso. Vocês precisam ver isso em HQ, assim, na tela, com toda a luz, pra ver quão maravilhosas são as cores. E é isso aí. Galera, a gente tá nessa daí de Time Lord Victorious. Primeiro, o que vocês acharam dessa aventura multiplataforma? Falando um pouquinho só sobre Time Lord Victorious, o que vocês estão mais querendo ver, ouvir, ler, não sei? Assim, o que vocês mais estão querendo saber sobre Time Lord Victorious? Cara, quando falam um Time Lord Victorious, a gente já pensa num doutor totalmente mal, né? Aquele cara, não mal, assim, mal de vilão, mas aquele cara perturbado que a gente conheceu lá em Águas de Marte, que acha que pode fazer o que quiser com as leis do tempo e que tudo tem que obedecer às suas próprias vontades. E aí acaba, né, fazendo atrocidades com o tempo, e a gente percebe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Tem regras que precisam ser seguidas. Então eu tô esperando algo muito nesse sentido, né? O doutor sem companions, né, surtando, achando que ele é o fodão da galáxia, do todo tempo e espaço. Tô ansiosíssimo pra saber pra onde que eles vão levar isso. Porque a princípio começa tudo normal, né? O doutor que a gente conhece, os Daleks. Então vamos ver como que essa coisa vai se quebrar daqui pra frente. E ser multiplataforma é fantástico. Juntar várias mídias é fazer com que as pessoas migrem, né, de uma pra outra pra poder... Pra poder conhecer mais dessa história. Então a galera que é público mais das HQs vai começar a ouvir mais os áudios. Quem é mais dos áudios vai começar a procurar mais as revistas também. E assim a gente vai começar a democratizar mais, assim, o acesso, né? Para as pessoas poderem ter boas histórias na plataforma que mais gosta e também para conhecer mais plataformas. Eu acho isso bem bacana e a BBC tá de parabéns por isso. Como o DJ falou, eu tô esperando também ver o doutor bem surtado. Ainda mais o décimo doutor, que ele já é meio esclerosado da cabeça naturalmente, né? E eu acho que o fato de ser multiplataforma é genial. Foi uma ideia maravilhosa, ainda mais agora na quarentena, que tá todo mundo meio parado. Então... eu acho que... eu tô doida pra ver como é que eles vão desenrolar toda a história no decorrer aí dos meses e nas diversas plataformas, como é que eles vão fazer isso. E eu acho que... não sei, eu não sei muito o que esperar, mas eu tô muito, muito ansiosa pra ver tudo que vai acontecer. Cara, é um empreendimento ousado, né, da BBC... uma entrevista do produtor lá, do James Goss, ele disse que quase foi cancelado por causa da pandemia, mas no final eles conseguiram dar um jeito de produzirem tudo que tava, eles estavam pensando em produzir. E esse empreendimento foi criado depois de uma pesquisa, né, de público lá com alguns fãs de Doctor Who, o que eles queriam. E surgiu o Time Lord Victorious, que vai envolver o 8º, o 9º e o 10º Doutor, alguns Companions. E tem Brian, o The Assassino, que vai entrar mais pra frente na história. O que a gente pode perceber nessa HQ, né, falando um pouquinho, tem um previously antes, assim, bem no começo da HQ, óbvio, fala que, assim, que devido ao destino, o 10º Doutor e a 13ª Doutora se encontram para enfrentarem o seu maior inimigo. Mas o universo não gosta disso e as consequências desse paradoxo pode alterar a realidade. É mais ou menos isso. Aí o 10º Doutor, ele é puxado para um vórtex do tempo impossível, assim, né? Um vórtex do tempo que aparece e ele é puxado. Esse é o previously, mais ou menos, de Time Lord Victorious, que tá na HQ. Então a gente já começa sabendo que é um paradoxo, que alguma coisa deu errada, que é uma outra linha do tempo. E se você ler mais notícias sobre isso, é o tom de Time Lord Victorious. Outras linhas do tempo, esse paradoxo do tempo, coisas que estão ali e não deveriam estar ali. E começando já a falar da HQ, que vocês acharam dela, assim, genericamente falando? Cara, essa HQ é linda demais. Assim, antes mesmo de acompanhar a história, de ler os diálogos e tal, só de bater o olho nela, ela já é encantadora. Os traços, as cores, como você disse, o nível de detalhes e, ao mesmo tempo, muito, muito semelhante com o que a gente estava acostumado a ver nos episódios. Nossa, fantástico, assim, ó, nota 10 pra isso. Esse negócio de ele encontrar a doutora, o 10º doutor, né, eu tava pesquisando ali na internet, porque eu não acompanhei essa aventura, e aí eu fui ver que essa aventura nem foi lançada ainda. Ela teria sido lançada, se não me engano, em junho ou julho, mas ela foi adiada pra novembro. Então, quando lançar essa aventura do 10º doutor com a 13ª, a gente já vai saber que é antes dos eventos de Time Lord Victorious, né? E aí, a gente já vai ver também que existe detalhes que estão aqui nessa HQ se referindo já à história que ainda vai ser lançada. Como, por exemplo, o Doutor está viajando com alguns Companions. E o fato dele estar sem Companions agora pode ser também um gatilho para essa surtada que a gente espera que ele dê. Então, é mais ou menos por aí, assim, essa ideia que eu tive do Previously, que mostra ali, né, na primeira página. O que você acha, Tainara? Nossa, eu acho que todos os elogios do mundo são poucos para a arte dessa HQ, porque ficou muito boa mesmo. Uma coisa linda, esses detalhes, quando tem as páginas que mostram universo, galáxia, essas coisas. Nossa, eu fiquei apaixonada demais. Eu gostei bastante da história, achei bem gostosinha de ler. Eu nem vi passar direito, quando eu vi já tinha acabado. Eu tô bem curiosa para ver a continuação daquele monstro lá que apareceu. E a gente já começa na primeira página, assim, né? O doutor deitado no chão da TARDIS e se perguntando o que aconteceu. Eu preciso dizer que eu li todas as falas do doutor com a voz do David Tennant. Não sei se isso aconteceu com vocês. Sim. Eu li com a voz dele e com os trejeitos dele, assim, sabe? Imaginando ele se mexendo de verdade e tudo mais. Eu confesso que eu não sou fã de HQ em geral, assim, não tenho muita paciência, mas desta vez eu vou fazer um esforço para acompanhar Time Lord Victorious. E eu gostei bastante dessa ser a inicial, porque, como vocês falaram, é bem curtinha, dá pra gente ler rapidamente, como a Tainara falou. E, assim, coisas que eu destaquei aqui que eu gostei. O humor do 10º doutor tá presente em toda a história. A Jodie Hauser conseguiu manter as características do doutor, do David Tennant, dele, aquele humor aquele humor sarcástico, aquele humor com mau humor, ele falando sozinho. Cara, é sensacional. Eu tô encantada como ela conseguiu manter a essência do personagem nos quadrinhos. Não, ali tá hilário, assim. Você vê o próprio David Tennant interpretando aquele doutor ali. Deu muita vida. É o nosso doutor, sabe? Dá até pra matar um pouco a saudade do que a gente via em tela, porque ficou tão real que é como se a gente estivesse realmente assistindo um episódio. É uma HQ que realmente dá vida para aquela história ali que tá acontecendo. Não só ilustra e conta, realmente ganha vida. Tem alguns quadrinhos ali que eu consegui até ouvir a trilha sonora. Sabe aquela página ali que aparece toda a frota Dalek ao redor de Skaro? Quando a gente descobre que o doutor tá indo para Skaro? Ali parece que eu ouvi a trilha sonora dos Daleks, assim, lá pelo Deus Murray Gold, sabe? Que não tá mais na série agora, mas que era o cara que fazia as trilhas sonoras, aquelas orquestras maravilhosas. Eu ouvi ali a música dos Daleks tocando, porque eu já tava tão imerso na história e na HQ, que pra mim já era um episódio, assim. O décimo doutor falando um monte de piadinha, zoando os Daleks na cara dura, assim, sem o menor medo de ser exterminado, sabe? Tipo, levar um tiro no pé ali. Nada. Tipo, ele tava, assim, por cima da carne seca, né? Tipo, ele tava dominando, ele sabia que os Daleks precisavam dele por algum motivo, e ele galopou em cima. Ele meio que pega o Dalek de companion pra ele, vai indo fazendo várias piadinhas e sendo super irônico com ele. Eu adorei a parte que ele sai fugindo com o Dalek, aí tem os quadrinhos dele correndo, deles fugindo da pedra lá, deles pulando um monte de coisa. E o Dalek caindo, como o DJ falou. Foi muito bom. Eu meio que dei um spoiler lá no começo, né? Mas o Dalek leva um tombo. Cara, que é muito massa. Ele realmente vira, assim, ó. Só não mostra ele se levantando, nem né? O doutor ajudando ele a levantar. Mas achei engraçado, porque mostra que os Daleks já tinham aquela capacidade de fazer a flutuação, né? De levitar e tal. Mas aquele Dalek não. E ele é um Dalek tão antigo e ele tem tanto orgulho, né? De todas as suas cicatrizes, de batalhas, que ele não quer um case atualizado, né? Ele gosta de manter aquele, entre aspas, aquele corpo, né? Por apenas orgulho. E aí acaba tendo essas consequências, né? Mas aí ele já mostra que não, tipo assim, ele tá surrado, mas ele ainda é o bonzão, cara. Ele é mais antigo que o imperador dos Daleks. Ele é o maior estrategista de Skaro naquela versão ali do planeta. Então ele não é qualquer Dalek, sabe? Tipo, a gente não pode olhar pra ele, ver uma coisa velha, uma sucata, e achar que ele é pouca coisa. Porque eu acho que ele ainda vai surpreender bastante a gente. Talvez até ele seja o verdadeiro imperador dos Daleks ali. Eu desconfio disso. Olha aí, teorias. Eu gostei também do doutor. A cena que... A parte que... O doutor abre a porta, tá, bem no comecinho ele abre a porta da TARDIS e tá saindo e dá de cara com os Daleks, e daí ele fala assim: desculpa, mas não tem ninguém pra atender vocês aqui, e se você quiser vocês quiserem deixar uma mensagem depois do slam, aí ele pá, bate a porta da TARDIS assim, ele fala: opa, olha onde eu vim parar. E eu preciso falar também que, do mesmo jeito que eu ouvi a voz do David Tennant, eu ouvi a voz dos Daleks, né, que é feito pelo Nicholas Briggs, o grande Nicholas Briggs. E deixaram a fala deles, né, o diálogo deles diferente do doutor. Então, quando eles falam Doctor, você lê Doctor. Então, tipo, eu li com a voz deles. Então, isso é sensacional isso, cara. Sensacional. E outra coisa, assim, a gente descobre que os Daleks estão com medo de alguma coisa. E aí o doutor fica assim: ué, o que será que está acontecendo? Aí o doutor fica falando, né, que está num paradoxo toda hora, pra gente se lembrar disto. Mas voltando aos Daleks, a gente fica pensando assim: o que será que pode assustar um Dalek, né? Se nem os Senhores do Tempo assustam os Daleks, o que será que pode? Mas só pra ser breve, nesse paradoxo a gente descobre, nessa linha do tempo, não sei, né, que a guerra do tempo entre Gallifrey e os Daleks não existiu. Os Daleks não têm memória desse evento. Aí o doutor já fala assim, ué, tem alguma coisa muito errada. E os Daleks estão... A gente descobre que eles querem o próprio Imperador Dalek, né? Sequestra mais ou menos o doutor. Para o doutor ajudar os Daleks a derrotarem este inimigo. Então, o que pode ser tão assustador ao ponto dos Daleks quererem a ajuda do doutor? Eles não lembram da Guerra do Tempo, mas lembram que o doutor é um dos maiores inimigos dele, né? O doutor até fica ofendido quando os Daleks falam que ele não é mais o inimigo número um deles. Ele fica meio ofendidinho ali, né? Mas segue o jogo. Aí ele tenta descobrir o que deixa os Daleks tão apavorados. Vocês já viram os Daleks em alguma mídia tão assustados assim com algo, pessoas? Me lembrou um pouco de Asylum of the Daleks, não sei se eu tô falando certo. Mas aquele episódio do 11º, que ele vai lá e os Daleks pedem ajuda dele também. No final ele se apaga da memória dos Daleks. Nesse episódio, Asylum dos Daleks, realmente é a primeira vez que eu vi os Daleks realmente pedindo ajuda pro Doutor. E achei muito fantástico como o 10º Doutor nessa HQ fez o Imperador dos Daleks implorar pela ajuda deles, né? Tipo, ele falou, ah, vocês estão requisitando que eu ajude vocês? Ele, não, isso é um comando, isso é uma ordem. Aí ele fala, ah, não é bem assim que a banda toca aqui comigo, não. Pode pedir com jeitinho, pode pedir aí legal, porque vocês é que estão precisando de mim aqui. E aí, num esforço muito grande, o Imperador dos Daleks diz, tudo bem, a gente está requisitando a sua ajuda. Tipo, ah, tá bom, isso já serve, já é um por favor, né, muito grande pra um Dalek. E aí achei isso muito legal. Mas eu também lembro de ver um Dalek assustado diante da River Song, né, pedindo misericórdia pra River Song não matar aquele último Dalek lá no final da 5ª temporada. E eu gosto de ver os Daleks com medo, porque eles são tão arrogantes, eles são tão... né, superiores, eles se acham tanto, que quando a gente vê eles com medo, cara, dá um prazerzinho, assim, lá no fundo do coração. É muito bom. Sim, o doutor até fala, o que fez vocês ficarem com tanto medo que vocês não estão preocupados em matar quem não é diferente de vocês? E é legal também a comparação que a gente vê, né, o doutor, os Daleks falando que o doutor é mais parecido com eles do que ele acha. E o doutor tentando negar e tudo mais, mas no fundo a gente sabe que o doutor é um pouco parecido com os Daleks, sim, em alguns aspectos, infelizmente, mas segue o baile. E os diálogos entre o doutor e o Imperador Daleks são bem legais, como o DJ falou, a parte dele implorando, e o doutor sempre tentando ser mais inteligente que os Daleks, né, sempre tentando passar a perna neles, tipo, tentando adivinhar o que eles vão falar, o que eles vão pedir. Cara, muito bom. Eu imagino totalmente o 10º Doutor fazendo isso na frente do Imperador Dalek, vamos falar assim, na TV, né? E na HQ ficou mais sensacional ainda. O que vocês acharam do design do Imperador Dalek nessa HQ? Lembrando que vai ter, já tá em pré-venda, ou já tá vendendo, se não me engano, tá em pré-venda, as miniaturas, né, de alguns dos personagens de Time Lord Victorious aí. Se você tem grana suficiente aí, vá lá dar uma olhada se você quer ou não comprar. Então, o Imperador dos Daleks, a primeira vez que a gente viu ele na série moderna ali, ele tava foi no final da primeira temporada, ele tava num case gigante daquela frota Dalek escondida lá e que tava escravizando a Terra. Então, esse design cabeçudo agora, pequenininho, mas cabeçudo, é um design que quem ficou só na série moderna estranhou, assim, né? Tipo, não é algo que a gente estava acostumado. Mas para quem já acompanha Universo Expandido em geral, já viu esse cabeção antes. E eu acho legal porque mostra, assim, meio que representa que ele é o líder, né? Tipo, como se ele tivesse um cérebro maior, digo só esteticamente, né? Como se ele fosse o cabeça realmente de toda a espécie dos Daleks. Por outro lado, me pareceu assim, meio suspeito isso, sabe? ele não se comportou como geralmente o imperador se comporta. Eu acho que quem se comportou mais assim nesse sentido foi aquele, o estrategista. Por isso que eu volto a falar, eu ainda desconfio que o verdadeiro imperador tá naquele case surrado lá, naquele cara que entra com o doutor no templo lá, no Volt. Eu achei muito engraçadinho o cabeção dele. Eu tô começando a acreditar nessa teoria de que o outro, que na verdade é o imperador, porque realmente ele não se comportou. Ele até pediu, né, entre aspas, um por favor pro doutor, que não é comum dos Daleks, então eu tô acreditando nessa teoria aí que o DJ falou. Oh, e o que que foi aquele quadrinho do doutor fazendo um cafuné num Dalek? Vocês viram isso, gente? Tipo, o doutor tava tão confiante, sabe? Tipo, ele tava tão arrogante. Eu também não entendi nada. Ele botou a mão na cabeça de um Dalek aleatório ali, sabe? Tipo, não era nem um estrategista, não era um imperador. Só botou a mão assim em cima, onde fica aquelas lampadinhas, assim, lâmpadas. E começou a acariciar, assim, tipo, bem zoado. Eu percebi isso, mas eu achei que eu tava vendo coisa, porque não era possível. Não, não, deixa eu até abrir aqui pra ver o que, que ele fala nessa hora. É, tipo, ó, ele tá deduzindo coisas sobre os Hounds, né, que são os vilões que são apresentados nessa nova história. E aí ele bota a mão, assim, em cima e começa a acariciar, como se estivesse, sei lá, procurando piolho, sabe, na cabeça dele, alguma Você coisa assim. Parece um cachorrinho. Assim. É, tipo, bem cachorrinho. Assim. E é numa hora que ele fala assim, ó, sobre os Hounds, né? Ah, eles são tão grandes e tão maus que até os Daleks mais poderosos, né, estão fugindo assustados. E ele fala isso, né? Tipo, ele dá essa debochada dos Daleks enquanto passa a mão na cabeça de um deles, sabe? Tipo, assim, menosprezando mesmo, sabe? Tipo, mostrando assim, ó, vocês são nada. Sim. Vocês são... Vocês não podem fazer nada comigo agora porque eu tô ajudando vocês. Então, depois de todo aqueles diálogos, né, o doutor tentando entender o que tá acontecendo, onde ele tá, por que o Imperador Dalek quer ele ali, a gente finalmente descobre que este inimigo que faz os Daleks, que faz o Império, o grande Império Dalek, correr como uma criancinha assustada, né, aí o Imperador Dalek fala assim, que os Daleks, eles querem exterminar toda a vida que não é um Dalek. E o inimigo deles quer exterminar todas as vidas, incluindo a dos Daleks e incluindo a deles mesmos. Então é isso que está assustando os Daleks. E daí a gente descobre que o nome deste inimigo, né, que está apavorando, amedrontando os Daleks, é os Hound, acho que é assim que fala. O doutor fala que é impossível, né, os Hounds estarem vivos porque eles morreram durante os tempos sombrios e que eles viraram histórias para amedrontar crianças. Então, aí o Imperador Dalek fala, não, os Hounds estão vivos e estão atrás de nós. Só um parênteses aqui, o James Goss, só para explicar... O James Goss assim, fala assim, o que é Time Lord Victorious, né? Na entrevista que ele deu no site oficial de Doctor Who, é que, assim, a história é bem simples. Se passa durante os tempos sombrios, que é o início do universo, e vai contar e conta com o 8º, 9º e 10º doutores, enquanto eles defendem seu planeta natal de uma terrível raça. Tudo surge disso. Então, esse período de Time Lord Victorious vai se passar nesses tempos sombrios, né? Que é o começo do universo e tudo mais. Durante esse paradoxo aí, a gente vai descobrir ou não se é outro... Eu acho que provavelmente é outra linha do tempo, que os doutores vão ser jogados nela, e o 10º doutor foi o que teve o privilégio de chegar lá primeiro, da gente ver primeiro, né, digamos assim. Assim, o que vocês acharam de ler a história em geral, assim, vocês ficaram curiosos para saber mais sobre os Hound, que só aparece na última página, né, que foi o cliffhanger da HQ, que aquele monstro de lama que me lembrou um vilão, aquele vilão de areia de Homem-Aranha, mas tudo bem. O que, que vocês acharam deste vilão? O que vocês esperam dele, já que eles não deveriam estar vivos? Quais as teorias que vocês têm? Cara, eu chamo aquele Hound de o Lama Man, né? Porque, tipo, ele é só um corpão, assim, de lama, né? Tipo, uma coisa, assim, meio Lembrou bastante o vilão lá do Homem-Aranha, também lembrei deles. Mas, tipo assim, o que me chamou a atenção ali é que ele é um dos Hounds, né? Porque o Hound, pelo que eles falaram, assim, são muitos, né? Eles têm exércitos de Hounds. Mas ele já estava em Skaro e estava escondido dentro do Vault, né? Como que ele conseguiu? Porque a frota Dalek estava já protegendo Skaro, né? Para não deixar os Hounds chegar. Mas tem um que estava ali dentro. E ele surge, assim, tipo, do chão, né? Tem aquela... toda aquela... aquele drama, assim, dele surgir do nada, assim. E eu lembrei lá da nona temporada, no Arco dos Daleks, que abre a temporada, que tem o esgoto dos Daleks em Skaro, que parece essa gosma, né? Parece esse cocôzão molhado, não sei se pode botar isso no podcast, mas parece esse cocôzão molhado que surge dos esgotos e que destrói os Daleks. Porque eu fiquei pensando, poxa, como que esses Hounds aí estão botando medo nos Daleks? Eles são uns bichos de lama. E aí eu lembrei, né, do esgoto dos Daleks, que na verdade eram Daleks já apodrecendo, né, Daleks velhos, corpos deles velhos, mas que mesmo assim assustava, né, e acabava com os Daleks. Então eu fico imaginando que tipo de poderes os Hounds têm, que tipo de força eles têm, que poderia colocar medo nos Daleks, né, sendo os Daleks com aquela armadura tão forte, tão poderosa, eles tendo tantas armas, né, pra poder atacar e se defender, e mesmo assim aquele monstrinho de lama é capaz de assustar eles a esse ponto, sabe? Pra eles chamarem o doutor, eles viram que nada, nenhuma arma deles seria eficaz o suficiente pra derrotar. Então o que eles precisam? Eles precisam é de inteligência. Então se a inteligência do Dalek não é suficiente, eles chamam o doutor, porque o doutor também não carrega armas, né? Então a gente já sabe que como o doutor vai resolver isso vai ser só usando a mente. É, eu também fiquei super curiosa para saber, ainda mais pelo fato de que foi falado que eles eram super antigos e já tinham sido... já tinha acabado a raça deles, eles meio que viraram uma lenda, né? Como é que eles voltaram assim do nada e, como o DJ falou, como é que eles apareceram lá em Skaro sem... super protegido pela frota Dalek, como é que eles conseguiram entrar lá? E num lugar que também é super protegido, que é o... como é que é o nome? É o cofre dos Daleks? Sei lá. É, o cofre lá que guarda... É o doutor, né? Ele começa... ele quer saber assim... bom, já que eu vou ajudar vocês aqui, né? O Dalek lá, o Imperador Dalek, fala que o doutor salvará Skaro e salvará os Daleks. Aí o doutor fala assim, tá, já que vocês querem minha ajuda, deixa eu ver as armas de vocês, né? Aí tem até a página com ele inspecionando as coisas, falando, ah, isso aqui não, isso definitivamente isso não pode ser permitido. Aí ele vira pro Dalek estrategista e fala assim, não, eu sei que vocês têm mais coisa escondida aí, não é só isso não. Aí eles vão parar nesse cofre que é cheio, né, das armas que os Daleks produziram, roubaram, não entendi direito. E tem muitas armas lá dentro. E é aí que a gente encontra, a gente se pergunta se... o próprio Dalek estrategista falou que nenhum Dalek entra lá dentro sem autorização. Aí a gente fica se perguntando, como o DJ falou, como que esse Hounds entrou lá dentro desse cofre, né? E a gente é pego nesse cliffhanger. Ou talvez o Hounds seja uma das armas criadas pelos Daleks. Olha aí. Hã? Se ele tá dentro do cofre só de arma, super protegido, que nenhum Dalek entra... quem sabe a origem dos Hounds foram os próprios Daleks que criaram, e agora essa arma se voltou contra eles, digamos. E se esses Hounds foram feitos a partir dos próprios Daleks do esgoto também? Hã? Isso que eu pensei na hora que você falou do esgoto. Se eles são os próprios Daleks mortos, né? Sei lá. É, porque os Daleks do esgoto, lá no episódio, eles se voltaram contra os Daleks normais, digamos assim, né? E lá no asilo dos Daleks... os Daleks que ficavam presos no asilo, que enlouqueciam, eles também queriam vingança, né, de certa forma, contra os outros Daleks. Tanto que eles prendiam lá justamente por medo, né? Eles tinham medo até de descer lá no planeta. Por isso que eles jogaram o doutor. Ah, se alguém vai morrer, então que seja o doutor. Né? Eles tinham medo de entrar lá. Então, pode ser que esses Hounds, se forem, né? Partindo dessa teoria, se for... derivações, né, dos Daleks de alguma forma, explica por que tem tanto ódio de matar os Daleks, de matar toda a vida no universo, inclusive eles mesmos. Porque vocês lembram, né, os Daleks também se odeiam, de certa forma, né, quando eles estão com algum tipo de problema, né, quando eles estão com algum tipo de alteração no próprio corpo, na própria genética, eles acabam também se odiando e deixando eles totalmente confusos, assim. Então, eu vou por esse caminho, eu posto algumas fichas nessa linha de pensamento. Sim, eu também tô apostando, hein? Vamos ver se vai dar certo. É uma HQ curta, tem 52 páginas, eu acho. Então a gente lê rápido, se você entende inglês, óbvio, né? Mas não é nada, os diálogos não são nada complexos, assim, mesmo se o seu inglês é nível básico, dá pra entender. Não tem nada muito complexo assim nos diálogos. E se você tá acostumado com o David Tennant e os Daleks, você vai ter a voz deles toda hora na sua cabeça, como a gente falou aqui. Eu quero só deixar um adendo para pequenos easter eggs que eu percebi, né? Eu percebi dois. E aí o cofre é cheio de armadilhas, aí a gente tem a cena que a Tainara falou que gostou, que é aquela cena até com o caráter, né, de Gallifreyano lá. Doutor correndo dentro das armadilhas do vault, do cofre. E outra coisa que eu achei legal é que nem o Dalek estrategista aguenta a falação do décimo doutor. Porque o décimo doutor fala, e o Dalek fica assim, tá bom, para de falar e faz logo o que você quer fazer, pelo amor de Deus. O jeito do Dalek é muito britânico, né? Tipo, até o jeito de mandar o doutor calar a boca, né? Você poderia calar a boca e abrir logo esse negócio ali. Uma referência que eu peguei aqui pesquisando na internet depois mais sobre a HQ é que quando, na primeira parte, quando o doutor está fugindo dos Daleks, que é de alguma forma, né, a gente não sabe como os Daleks estão conseguindo rastrear para onde a TARDIS está indo e chegar lá no mesmo instante, isso também não foi explicado, mas os planetas para onde o doutor vai, alguns deles fazem parte de outras histórias, de outras HQs, então ele tá revisitando lugares em que as HQs da Titan Comics já criaram alguma historinha por ali. Eu achei isso muito bacana, porque mostra, né, alguns planetas, algumas cidadezinhas, tem até aquela cena com as vacas ali. Então esses lugares não são aleatórios, né, eles já apareceram em outras HQs antes, e eu achei isso bem bacana. Eu não percebi porque eu não acompanho muito as HQs, mas depois que eu pesquisei, eu pensei, poxa, cara, que boa sacada. A galera que acompanha as HQs meio que pode estar se sentindo assim meio recompensados, né, por pegar esses easter eggs também. Muito legal. Então é isso, galera. Como a gente falou, é uma HQ bem curtinha de ler, rapidinha de ler. É interessante de ler e se colocar aí, já começar nesta história que é Time Lord Victorious. Considerações finais, DJ, sobre a HQ, o que você achou, você recomenda para os Ruvians, o que você diz sobre a HQ? Cara, eu recomendo demais, ela é muito boa. Assim, não só é o nosso ponto de partida para esse grande projeto, né, multimídia, Time Lords Victorious, mas como ela em si, mesmo a gente não sabendo o que acontece depois, né, dos rounds, mas ela em si, ela é muito divertida. Ela faz parecer que produziram um episódio novo de Doctor Who da época do Décimo Doutor. Quem gosta desse doutor, com certeza vai sentir assim, essa identificação com o que era passado na série, porque pegou bem o clima, o ritmo, o timing das piadas. A gente viu lá que o doutor chama o maior inimigo dos Daleks, são as escadas, tipo, coisas que a gente já pensava lá no começo, né, quando o Dalek apareceu pela primeira vez na série moderna. Então, recomendo muito, é bem divertido. Espero que saiam, né, uma versão em língua portuguesa em breve, para que a galera que não conhece inglês, né, possa usufruir também. E é isso, assim, com certeza daqui para frente a gente vai ver mais e mais referências, porque tem coisas aí que ainda não estão bem explicadas, eu espero que eles expliquem. Adorei ter um extintor de incêndio na TARDIS aqui nessa revistinha também, tipo, tecnologia de ponta galifreana, um extintor de incêndio, muito bom. E é como você falou, né? A gente tá vendo a história começando pelo doutor, pelo décimo doutor. Daqui a pouco a gente vai ver por onde entra o nono doutor, por onde entra os outros personagens. E aí, no final, eu acho que os Hondi nem são os grandes vilões do Time Lord Victorious. Acho que eles são só os vilões dessa entrada do Doutor, assim, desse plot dele individual, assim. Acho que a gente vai ter ainda vai ser revelado o grande vilão desse grande projeto. Eu só espero que não seja a própria BBC, né? Ah, o projeto tá na mão do James Goss, então o James Goss conhece muito de Doctor Who, né? A BBC só tá meio que licenciando as coisas, liberando as licenças, né? Mas vamos ver. Tainara, considerações finais sobre esta primeira HQ, o que você diz para os Rubens, recomenda? Eu gostei muito, eu recomendo demais, como você disse. Eu acho que é uma ótima para quem quer começar a entrar nesse universo das HQs e já vai acompanhando também o projeto inteiro, que parece que vai ser muito bom para introduzir também nas outras plataformas, como áudio, essas coisas. E eu gostei bastante, eu queria elogiar novamente a arte, porque tá maravilhosa, tá perfeita. Eu gostei, achei bem gostosinho. Tô curiosa pra ver o resto. Essa HQ é apenas um aperitivo, né? Não é o prato principal ainda. E então, Ruvian, se você sabe inglês aí, tem um nível básico de inglês, leia, porque é sensacional, assim, a forma que eles introduzem, né? A HQ foi... Essa primeira HQ é uma introdução, a gente não vê nada muito grandioso acontecendo, a gente só é introduzido à história, ao décimo doutor, aos Daleks, ao Imperador Dalek, e esse suposto super inimigo que tá assustando os Daleks. Leia se você puder, é divertidíssima, eu me diverti muito lendo, eu dava risada, assim, eu até anotei algumas coisas, assim, que eu sublinhei algumas coisas, assim, na HQ, muito bom. Parabéns para Jodie Hauser, eu sei que ela nunca vai ouvir esse podcast, mas eu quero deixar meu beijo para você, que tava sensacional a forma que ela deixou o décimo doutor nos quadrinhos, igual o da televisão, igual o que a gente tem em memória. Recomendo aí pra todo mundo, e pra quem não é Rubian, sei lá, que caiu sem querer no nosso podcast, leia também, é uma HQ divertidíssima, vale a pena. E continue acompanhando aí Time Lord Victorious, que vai até o ano que vem, hein? Deixa eu ver se eu tenho aqui a data. Vai até 2021, até março de 2021, eu acho. Termina, é pra terminar com Time Fracture, é isso aí. Começou com a Dalek Awakens, que é... o teatro imersivo, né? A gente tem Defender of the Daleks, agora que saiu dia 2 de setembro, que é a HQ que estamos falando. Saiu o The Annual 2021 de Doctor Who, que tem uma parte também, agora no dia 13 de setembro saiu. E a próximo lançamento é Monstrous Beauty, número 1, dia 17 de setembro. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que provavelmente vamos falar de tudo. Se a gente não conseguir fazer review de tudo, a gente pelo menos vai comentar sobre as coisas ou nas nossas redes sociais ou lá no nosso site. Então, que nota você dá para essa HQ, DJ, de 0 a 5? Ah, eu queria dar 10, cara, por causa do David Tennant ali, do décimo doutor, mas se o máximo é 5, vai um 5 aí, muito bem dado, porque a HQ é linda demais, linda, divertida, viva, super show. Recomendo. Tainara, qual a sua nota? Eu queria dar 10 de 10 também, mas como tem 5, eu vou com 5 também, 5 de 5, porque muito boa, eu adorei demais. Eu vou dar 5 também, de 5, porque eu achei sensacional, eu achei divertidíssima, eu fiquei feliz, e tirando o especial que vamos ter ou no fim do ano, ou no começo do ano, eu não sei muito bem qual será o calendário do BBC, Time Lord Victorious vai ser a única coisa de Doctor Who que teremos, né, assim, sem ser os áudios da Big Finish, assim, algo concreto para acompanhar de uma história só, né, eu digo de uma história só, que vai envolver várias coisas, então vai servir aí para matar a saudade da série e a gente ver o que os outros personagens fazem enquanto a 13ª Doutora está na televisão. Recomendo aí, Rubens, que vocês que puderem compre a HQ, lá no nosso site tem um link, se você quiser ajudar comprando através do nosso link na Amazon. E tem na Cosmicology, eu acho que é assim que fala, que é um serviço da Amazon também, e tem o aplicativo deles para você ler lá direto. Então fica a dica aí pra você que se interessou pela HQ. Ficamos por aqui, muito obrigada a você que nos ouviu aí por esses minutinhos aqui. Voltamos a qualquer momento e lembre-se de nos seguir nas redes sociais, @universo_ru no Twitter e no Instagram, procurar por Universo Ru no Facebook e, claro, o nosso site, universoru.com. E se você está ouvindo esse podcast, espalhe aí para os seus amigos para que mais Ruvians conheçam o nosso projeto de podcast e nos acompanhe também. Se você puder nos apoie lá no PicPay ou no PayPal, é só entrar no nosso site e na abinha PicPay que você pode saber como você pode nos apoiar. Certo, galera? Muito obrigada, Tainaro. Manda aí. Tainara, manda aí suas redes sociais para quem quiser te seguir. É, bom, meu Twitter é @poxatainaro. Por favor, me sigam. É, não me mandem hate lá, porque eu tô muito traumatizada. Ninguém manda ser polêmica. Polêmica, né? Pois é, não, então, às vezes eu falo umas polêmicas, mas tudo bem. É, tô no Universo Ru também, de vez em quando, e no Puxadinho da Tardes, que é @puxadinhotardes. Quem quiser pode seguir lá. DJ, como a galera te encontra aí pelas redes sociais? A galera pode esbarrar comigo, então, no Twitter. Não, gente, eu não tô no Twitter. Até tenho uma conta lá, mas não uso. Eu tô no Instagram, @jonathan.jeremias, Jonathan, JonathanJeremias, com G. E também no Universo Ru, @universoru. De vez em quando eu tô por ali. É isso. Alãozinho. Valeu, galera. Eu sou a Jéssica Laís e tô lá no Universo Ru sempre que posso. A Tainara me ajuda lá. E segue a gente nas redes sociais, espalhe a palavra de Dr. Ru pelo mundo e não espalhe ódio, pelo amor de Deus. Por favor, já chega de ódio, não aguento mais. Já basta 2020. Isso, galera. Beijinhos. Obrigado por acompanhar o nosso podcast. Voltamos a qualquer momento na sua timeline aí do seu reprodutor de podcast favorito. Falou, até mais.